A fechar 17, página 156, capítulo 15. Na sala havia algumas tapeçarias no fio e quatro cadeiras. Esforcei-me por me sentar direito contra as costas de madeira dura, como era próprio de um príncipe. O rosto de Aquiles estava tenso de emoção e tinha o pescoço afogueado. Foi uma partida, acusou ele. Ulisses manteve-se imperturbável. Foste inteligente a esconder-te. Nós tivemos de ser ainda mais inteligentes para te encontrar. Aquiles ergueu uma sobrancelha com uma altivez principesca. Pronto, descobriste-me. O que queres? Queremos que venhas a Troia, respondeu Ulisses. E se eu não quiser ir? Nesse caso, divulgamos isto, respondeu Diomedes, pegando no vestido que Aquiles deitara ao chão. O meu amigo corou, como se tivesse sido esbofeteado. Uma coisa era usar um vestido por necessidade. Outra era o mundo ficar a par disso. O nosso povo reservava os nomes mais feios para os homens que se comportavam como mulheres. Perdiam-se vidas por causa de insultos desse género. Ulisses ergueu uma mão conciliadora. Somos todos nobres. Não será necessário ter de recorrer a medidas desse tipo. Tenho esperança de que possamos apresentar-te motivos mais felizes que te levem a concordar. A fama, por exemplo. Se combateres por nós, tornar-te-ás muito famoso. Haverá outras guerras, não como esta, contrapôs Diomedes. Esta será a maior guerra do nosso povo, recordada na lenda e no canto durante muitas gerações. És um tolo se não vires isto. Tudo o que vejo é um marido enganado e a cobiça de Agamemnon. Então és cego. O que será mais heroico do que lutar pela honra da mulher mais bela do mundo contra a cidade mais poderosa do Oriente? Nem Perseu nem Jasão podem gabar-se de ter feito outro tanto. Heracles mataria de novo a mulher para ter oportunidade de vir connosco. Dominaremos a Anatólia até a Arábia. Ficaremos gravados em histórias durante os séculos futuros. Pensei que tinhas dito que seria uma campanha fácil e que estaríamos de volta à casa no próximo outono. Consegui dizer. Tinha de fazer alguma coisa para impedir o rolar incessante das palavras deles. Menti, confessou Ulisses com um encolher de ombros. Não faço ideia de quanto tempo vai demorar. Será mais rápido com a tua ajuda. E olhou para Aquiles. Os seus olhos escuros atraíam como uma maré, por muito que se nadasse contra ela. Os filhos de Troia são conhecidos pela sua perícia no campo de batalha e as suas mortes irão elevar o teu nome até às estrelas. Se não participares, vais perder a oportunidade de seres imortal. Ficarás para trás, desconhecido. Vais envelhecer e envelhecer ainda mais na obscuridade. Não podes saber isso, disse Aquiles de sobrolho franzido. Por acaso posso, recostou-se na cadeira. Tenho a sorte de ter alguns conhecimentos entre os deuses. Sorriu como que de uma recordação de qualquer maldade divina. E eles acharam conveniente partilhar comigo uma profecia a teu respeito. Eu devia ter sabido que Ulisses não se apresentaria com chantagem barata como única moeda de troca. As histórias chamavam-lhe Polutropos, o homem dos múltiplos recursos. O medo agitou-se dentro de mim como cinzas. Que profecia? Perguntou Aquiles lentamente. Que, se não fores a Troia, a tua natureza divina secará em ti, sem se manifestar. A tua força diminuirá. Quando muito, serás como Licomedes, a ganhar bolor numa ilha esquecida, só com filhas para lhe sucederem. Sabes tão bem como eu que Ciros não tardará a ser conquistada por uma nação vizinha. Não matarão o rei, pois isso não faria sentido. Ele pode viver os anos que lhe restam, em qualquer canto, a comer o pão que eles lhe preparam, senil e sozinho. Quando morrer, as pessoas perguntarão: quem? Aquelas palavras ecoaram na sala, rarefazendo o ar até não conseguirmos respirar. Uma vida assim era pavorosa. Ele agora só é conhecido devido ao modo como a sua história se cruza com a tua, prosseguiu a voz de Ulisses, implacável. Se fores a Troia, a tua fama será tão grande que bastará um homem estender-te uma taça para ficar inscrito na lenda eterna. Serás... As portas abriram-se par em par, numa fúria de lascas de madeira a voar. Tétis estava no limiar, ardente como uma chama. A sua divindade avassalou-nos, queimando os nossos olhos, escurecendo os bordos negros da porta. Sentia puxar-me os ossos, sugar-me o sangue das veias, como se fosse beber-me. Fiquei amedrontado, como era próprio acontecer com os mortais. Com a barba negra empoeirada, com os finos fragmentos da porta, Ulisses pôs-se de pé e cumprimentou. Saudações, Tétis. O olhar dela fixou-se nele como de uma serpente na presa, e a sua pele cintilou. O ar em redor de Ulisses parecia tremular, como que agitado pelo calor ou por uma brisa. Diomedes, no chão, escapuliu-se. Eu fechei os olhos, de modo a não ter de ver a explosão. Um silêncio no meio do qual, por fim, abri os olhos. Ulisses estava ileso. Os punhos cerrados de Tétis começavam a ficar brancos. Já não queimava olhar para ela. A donzela dos olhos cinzentos sempre foi gentil para mim, disse Ulisses quase em tom de desculpa. Ela sabe porque estou aqui e abençoa e protege o meu desígnio. Era como se eu tivesse perdido uma fala da conversa de ambos. Esforcei-me por acompanhar. A donzela dos olhos cinzentos, deusa da guerra e das suas artes, dizia-se que ela prezava a inteligência acima de tudo. Atena não tem nenhum filho a perder. Estas palavras ásperas, proferidas por Tétis, ficaram a pairar no ar. Sem sequer tentar responder, Ulisses voltou-se para Aquiles e disse-lhe: pergunta-lhe, pergunta à tua mãe o que sabe. Aquiles engoliu em seco, de forma audível, no silêncio da sala. Encontrou os olhos negros da mãe. É verdade o que ele diz? Os últimos resquícios do fogo que se desprendia dela tinham desaparecido. Tudo o que subsistia era mármore. É verdade, mas há mais e pior que ele não disse. Estas palavras foram proferidas sem entoação, como uma estátua as teria dito. Se fores a Troia, nunca regressarás. Morrerás aí, ainda jovem. Aquiles empalideceu. Isso é seguro? Esta é a primeira pergunta que todos os humanos fazem, incrédulos, chocados, atemorizados. Não há uma exceção para mim? É seguro. Se nessa altura ele tivesse olhado para mim, eu não teria resistido. Teria começado a chorar, sem parar. Mas os olhos dele estavam cravados na mãe. O que devo fazer? Murmurou. Um ligeiríssimo tremor na água parada do rosto dela. Não me peças para decidir, disse ela. E desapareceu. Não consigo lembrar-me do que dissemos aos dois homens, como os deixamos ou como regressámos aos nossos aposentos. Recordo-me do rosto dele, da pele tensa sobre as maçãs do rosto, da palidez da testa. Os seus ombros, em geral tão eretos e belos, pareciam descaídos. A tristeza avolumou-se dentro de mim, sufocando-me. A morte dele. Senti como se estivesse a morrer, só de pensar nisso. A cair, vertiginosamente, através de um céu vazio e negro. Não podes ir. Quase disse isso um milhar de vezes. Mas tudo o que fiz foi segurar, com firmeza, entre as minhas, as suas mãos frias e imóveis. Acho que não poderia suportar isso, disse ele por fim. Tinha os olhos fechados, como que para se proteger de horrores. Eu sabia que ele não falava da sua morte, mas do pesadelo que Ulisses tinha desfiado, da perda do seu fulgor, do emurchecer da sua graciosidade. Eu vira a alegria que ele extraía da sua perícia, a vitalidade extenuante que estava sempre logo abaixo da superfície. Quem seria ele se não fosse miraculoso e fulgurante? Quem seria ele se o seu destino não fosse a fama? Eu não me importo, disse eu com as palavras a embrulharem-se. Seja o que for aquilo que venhas a ser, isso não teria importância para mim. Ficaríamos juntos. Eu sei, disse ele baixinho, mas sem olhar para mim. Ele sabia, mas isso não era suficiente. A tristeza era tão grande que ameaçava rasgar-me a pele. Quando Aquiles morresse, todas as coisas velozes, belas e cintilantes seriam sepultadas com ele. Abri a boca, mas era demasiado tarde. Eu vou, disse ele. Vou para Troia. O brilho rosado dos seus lábios, o verde febril dos seus olhos. Não havia uma ruga no seu rosto, nada vincado ou a tornar-se cinzento. Tudo era vivo e estimulante. Ele era enérgico, dourado e brilhante. A morte invejosa beberia o seu sangue e rejuvenesceria. Ele observava-me com os olhos profundos como a terra. Vens comigo? Perguntou. A dor interminável do amor e da mágoa. Talvez em qualquer outra vida eu pudesse ter recusado, pudesse ter arrancado os cabelos, gritado e tê-lo obrigado a enfrentar a sua dor sozinho. Mas não naquela. Navegaria para Troia e segui-lo-ia, nem que fosse até à morte. Sim, murmurei sim. O alívio transpareceu no seu rosto. E ele aproximou-se de mim. Deixei-o apertar-se tanto contra mim que nada cabia entre nós. As lágrimas subiram-nos aos olhos e caíram. Acima de nós as constelações giravam e a lua seguia o seu curso fatigado. Ficámos deitados, abatidos e insones, enquanto as horas passavam. Quando a alvorada chegou, ele levantou-se com o corpo rígido. Tenho de dizer à minha mãe. Estava pálido e com olheiras. Parecia mais velho. Fui assaltado pelo pânico. Não vás, apetecia-me dizer. Mas ele vestiu uma túnica e partiu. Voltei a deitar-me e tentei não pensar nos minutos que passavam. Ainda na véspera tinham sido intensos. Agora cada um era uma gota de sangue perdido. O quarto ficou cinzento, depois branco. Sem ele, a cama parecia fria e demasiado grande. Eu não ouvia sons e o silêncio assustava-me. É como um túmulo. Levantei-me, esfreguei os membros, bati-lhes para os desentorpecer, tentando acabar com uma histeria crescente. É assim que vai ser, todos os dias, sem ele. Senti um aperto no peito como um grito. Todos os dias, sem ele. Saí do palácio, desesperado por parar de pensar. Cheguei aos penhascos, aos grandes rochedos de ciros projetados sobre o mar, e comecei a trepar. O vento puxava-me e as pedras estavam escorregadias devido à espuma, mas o esforço e o perigo acalmaram-me. Encaminhei-me para o cimo em direção ao cume mais traiçoeiro, onde antes teria tido receio de ir. As minhas mãos estavam quase em sangue, devido às protuberâncias aceradas das rochas. Os meus pés deixavam manchas onde pisavam. A dor, banal e pura, era bem-vinda. Tão fácil de suportar que era quase ridícula. Cheguei ao cume, a um monte de pedregulhos, à beira do rochedo, e imobilizei-me. Enquanto subia, tinha-me ocorrido uma ideia. Tão feroz e intrépida como eu me sentia. Tétis! Gritei contra o vento cortante com o rosto voltado para o mar. Tétis! Agora o sol ia alto e o encontro de ambos já terminara há muito. Inspirei pela terceira vez. Não voltes a proferir o meu nome. Girei para me voltar para ela e perdi o equilíbrio. As pedras amontoavam-se numa confusão debaixo dos meus pés. E o vento puxava-me. Agarrei-me a uma saliência e olhei para cima. A pele dela estava mais pálida do que o habitual, da cor do primeiro gelo do inverno. Ela tinha os lábios repuxados, deixando à mostra os dentes. És um palerma, disse ela. Desce, A tua morte idiota não irá salvá-lo. Eu não era tão destemido como pensava. Vacilei perante a malevolência do seu rosto. Mas forcei-me a falar para lhe perguntar o que tinha de saber por ela. Quanto tempo mais vai ele viver? Ela produziu um ruído gutural, como o latido de foca. Demorei algum tempo a perceber que era uma gargalhada. Porquê? Queres preparar-te para isso? Tentar impedir que isso aconteça? O seu rosto tinha uma expressão de desprezo. Sim, respondi, se puder. O mesmo som, de novo. Por favor, ajoelhei-me. Por favor, diz-me. Talvez fosse por me ter ajoelhado. O som cessou. E ela examinou-me durante um momento. A morte de Heitor terá lugar primeiro. Isso é tudo o que me é dado saber. Heitor, obrigado. Os olhos dela semicerraram-se e a voz sibilou como água vertida sobre brasas. Não tomes a liberdade de me agradecer. Vim por outra razão. Fiquei à espera. O rosto dela estava branco como o osso. Não vai ser tão fácil como ele pensa. As moiras prometem fama. Mas quanta? Ele vai ter de guardar a sua honra com todo o cuidado. É demasiado confiante. Os homens da Grécia, pronunciou estas palavras com desprezo, são cães a tirarem-se a um osso. Não vão abdicar do prestígio em favor de outro. Farei o que posso. E tu? Os olhos dela dardejaram sobre os meus braços compridos e os joelhos ossudos. Tu não vais desonrá-lo. Estás a entender? Estás a entender. Estou. Respondi e estava. A fama dele tinha de valer a vida que ele pagava por ela. Uma brisa ligeiríssima agitou-lhe a fímbria do vestido e percebi que ela estava prestes a partir, a desaparecer de regresso às grutas do mar. Qualquer coisa tornou-me audaz. Heitor é um bom militar? É o melhor, à exceção do meu filho. O olhar dela desviou-se para a direita, onde o penhasco descia a pique. Ele vem aí. Aquiles alcançou a elevação e chegou ao sítio onde eu estava sentado. Olhou para o meu rosto e para a minha pele manchada de sangue. Ouvi-te a falar? Era com a tua mãe. Ele ajoelhou-se e colocou o meu pé no colo. Com todo o cuidado, tirou os fragmentos de rocha das feridas e sacudiu a terra e a poeira. Rasgou uma tira da bainha da túnica e apertou-a com força para estancar o sangue. A minha mão fechou-se sobre a sua. Não podes matar Heitor, disse eu. Ele ergueu os olhos com o belo rosto emoldurado pelo ouro do cabelo. A minha mãe contou-te o resto da profecia. Contou. E tu julgas que ninguém, a não ser eu, pode matar Heitor? Sim. E pensas roubar tempo às moiras? Sim. Ah! Um sorriso irónico alastrou pelo seu rosto. Ele sempre adorara os desafios. Mas por que haveria eu de o matar? Ele não me fez mal nenhum. Pela primeira vez, desde algum tempo, senti algo semelhante à esperança. Partimos nessa tarde. Não havia razão para ficarmos mais tempo. Sempre cortês, Licomedes foi despedir-se de nós. Estávamos os três constrangidos. Ulisses e Diomedes já tinham ido para o barco. Acompanhar-nos iam de regresso a Fetia, onde Aquiles ia reunir as suas tropas. Havia mais uma coisa a fazer ali e eu sabia que o meu amigo não sentia desejo de fazê-la. Licomedes, a minha mãe pediu-me que te transmitisse os seus desejos. Um ligeiro tremor perpassou no rosto do ancião, mas este enfrentou o olhar do genro. Tem a ver com a criança, disse ele. Tem. E que quer ela? Perguntou o rei com ar fatigado. Quer ser ela própria a criá-la. Ela. Aquiles hesitou. perante a expressão do rosto do ancião. A criança vai ser um rapaz, diz ela. Quando for desmamado, ela virá buscá-lo. Silêncio. Depois Licomedes fechou os olhos. Eu sabia que ele estava a pensar na filha, com os braços vazios, tanto de marido como de filhos. Quem me dera que nunca tivesses viajado até aqui. Lamento, disse Aquiles. Deixa-me, murmurou o velho rei. Obedecemos.